Sende, completo sinal, chame torre 118, décimo 95, turno 3896. 895, obrigado, bom dia. Solo 1211. Pistão 3859, livre decolagem, pistão 90, vento 120 graus 09 nós. Livre decolagem, pistão 3859. Salvador, bom dia, SAN 3896, estabilizado LS 10, baixado, checado. SAN 3896, livre pouso, pistão 90, vento 120 graus 089. Livre pouso, 10, 3896. Suíte de 229. 7, reduzindo 1709, 354, 14. 8, controle, Salvador, boa, 3859. Confirme a mensagem do 63 ou 1251, alternando 1-3325, chamando o centro Recife agora. Centro Recife, 1251, alterna 3325, obrigado. Controle Salvador, muito bom, boa tarde. Bom dia, Centro 3859, decolando as coisas. Centro 3859, contato radar na decolagem, sub, mantendo 360, saída da Árvore. 360 na Árvore, 3859. Cico 414, autorizado 2000 pés de ajuste de altímetro 0014, informe se nosso procedimento LS é possuído, pistão 0. 2000 pés, autorizado 354-14, temperatura estabilizada no ILS X-ray. Zona 2250 completo final, chame torre 118, décimo 95. 2896, nosso solo 08, chame solo 1211. 211, bom dia, 3896. Dia externo, baixado, checado, 6250. Sonia 6250, livre pouso, pistão na 0, vento no 40 graus, 089. Pouso na 0. Autorizado final do procedimento ILS, foi pistão na 0, forma estabilizada. Permanece estabilizado, tempo 2000, 2006. 354-14, ajuste de altímetro agora, 10013. 1013-514. Controle, então, 3859, alguma possibilidade de um arma direto obdute? Oi, Alefa, então, 3859, inicialmente. Ok, inicialmente, Alefa, 3859. Na escuta, está bem, final do, da 1-0. Estou em agora na frequência 118.95, 118.95, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, 354, 14, final da 10, baixado, travado. 414, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 514. É 250, no solo aos 1-0, livre direita 1211. 211, direita. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, trip 5-4, 1-4. Bruno 094, ação de educação, chegada, via chegada a mar, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10013. Bruno 1094. Trip 514 no solo, 013, direita, 1-2-1-1. 1-2-1-1, direita, trip 514, bom dia. Bom dia. Estou 108.95. Oceano 2521. Oceano 2521, reporte TA 3, pouso baixado travado. Após o pouso, segue parte militar? Afirmativo. Sim. Uno 65 da Gol, tem condições de decolar sem parada? Autorizado, linha de decolar, pistão 90, vento no 20 graus, 089. Espera 2521, check trem, livre pouso, pistão na zero, vento no 20 graus, 089. Tá na curva final 2521 com trem baixado, travado. Pouso, voo 02521, vento na centena de graus, 099. Livre pouso 2521. Gol 1165, decolada zona 6, controle 1208. 208, muito bom dia. Bom dia. Padrão, muito bom dia, gol 1165, passando 1500 na Dayal. Contato radar na decolagem, subindo, mantém o nível 360, seja zero. Subindo pro 360, gol no 165. Dando 3859, subindo no centro Recife, ano 251, corrijo. 1260, alterna no 288. Dando 3859. 260, 288, até 3859. Chame na lógica. Era 2521, no solo Zuma 7, liga direita na Fox, Alfa, Delta e aguarde para cruzamento de pista. Reporte. Autorizado o procedimento, voo 094. Autorizado, voo estabilizado. Chamou a torre? Cliente faz o check no equipamento, autorizado a alinhar e mantendo a pistão no 7, reporte totalmente pronto. No 65, chame Recife, no 251 e alternativa 3385. Somente bom voo. Estabilizado, Bruno 094. Bruno 094, chame Torre, no 8.95. O Bravo Quilis tem livre decolagem pistão 1-7, vento uma centena de graus, 08 nós. Torre Salvador, bom dia, gol no 094, estabilizado, trem baixado, travado, final airstray 1-0. Este gol no 094, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando. Gol 1094. Formação de tráfego. Aeronaves, pequeno porte à sua direita. Decolou da pista auxiliar com proa sudoeste. Não interfere no seu pouso. Tem livre pouso, pista 1070, 10, vento 130 graus, 089. Autorizado pouso, pista 13, gol no 094. O Bravo Que Luiz, que decolou aos 26, controle 1208. Bom voo. Gol 1630, após o pouso da aeronave da companhia na curta final, a linha mantém pistão a zero. Quebec, tiro pro Siga. Suba para o 105 e reporte para o lançamento. Uno 561, nossa identificação na chegada a Mari, isso até o 050. Gol 1094, no solo 29, ele virá à direita, 1211. Bom dia. 211, bom dia. Gol 1630, livre decolagem pista 190, vento 120 graus 099. Gol 98, bom dia, na chegada da Mária, sua identificação e disso até o 060. Quebec, Kilo, prossiga. Controle 1208. 208, bom dia. Termino do lançamento. Controle, gol 9630. Gol no 630, contato radar, subindo para o 370 na saída PUCA. 630. Agora possível para o de Aracaju, gol no 630. Viemos para o de Aracaju. Já de Quebec, tiro reporte ao início do lançamento. No 561, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Economia 30, centro solicitou que mantenha na saída. Mantenha na saída, economia 30. Bruno 561 autorizado. Quebec Kilo reporta o término do lançamento. Quebec Kilo copiou? Reporta o término do lançamento. Bravo que Luiz irá fazer toque remete de Vera Cruz? Gol 561 está autorizado e ele é X-ray, reporte localizador. Autorizado X-ray da 10, agora 561. Tan 3198, desça para 3.000 pés, ajuste padrão. Jet Quebec Kilo autorizado, atenção para 1905. E 5403, bom dia, na chegada MOF, o ideal para descer a 4.000 pés, o ajuste padrão. Bruno 630, chame o centro Recife na frequência no 25.45, alternativa 2685. 2545 2685 no 630. Civisca controle. Passou o farol da Barra agora, confirmei, né, fazer sobrevoo em Valença. Bom, chegou no 621, zero pronta. Frequência livre. No 30 graus, 099. Sim, alinhando de colégio no zero, gol. Zuno 98, desça para 2.000 pés, o ajuste permanente, autorizado em ELS XC, reporte localizador. Reporte localizador, desça para 2.000, SV, 3.098. Zuno localizador visual, agora no 561. No 561, no chame torre, 18, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia, agora no 561, passando Índia Serra, trem baixado travado. Bom, no 561, livre pouso, pistão no 0, vento no 20, grau 099. Livre pouso na 10, agora no 561. Gol 1621, decolado aos 40, controle 1208. 208, bom dia. Zona 648, mantém ponto de espera. Na saída da EL 360, agora no 621. Autorizaria voarmos direto da EL, senhora? Após 2.000 pés, autorizado Ledo. Após 2.000 pés, direto Ledo, obrigado. No 648, após o pouso da aeronave da companhia na curtíssima linha, tem pistão zero. Após o pouso da aeronave na final, autorizado a LR e manter a aeronave zero. Manter a aeronave. 1561 no solo aos 43, livre direita, 1211, boa. 1648, livre decolagem, pistão no zero, vento uma centena de graus, uma dezena de nós. Localizador, 3198. Da 3198, complete aproximação final e torre, 1 noite, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Voltou, bom dia, está 3198. Está 3198. Continue em aproximação, aguarde pista livre, na hora da Gol, iniciando rolagem no momento. Gente, na escuta, 3198, cheque trem. 3198, baixar travado. Pouso pistão no zero, vento uma centena de graus, uma dezena de nós. Livre pouso, 3198. Quebec Kilo, lançamento autorizado, reporte ao tempo. 45, controle 1208, boa. 648, bom dia, contato radar, subindo para o 370, saída PUCA. 370 na saída PUCA, quando coordenação com o centro puder voar direto, Maceió agradece. Sim, tiremos coordenação. Estado. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. No 641 no copio, o gol no 648. Jet Quebec Kilo reporte cruzando 2.500. Gol no 642 está autorizado voar direto Maceió, porém recita o 330. Maceió autorizado, recita 330. Obrigado, gol 1.642. 5403 está efetuando desvio? 403? Ele está efetuando desvio. Negativo, está na altura de pelo. Meia 21 no chama Recife, na frequência 1251 e alternativa no 3325. 1251 no 335? No 3325. 3325, obrigado, mano. Decimal 1, boa. 219, boa. Controle, autoriza o 3503 voar direto do Duna? 403 autorizado, desceu para 2.000 pés, ajuste 1093, reporte estabilizado. Desceu para 2.000, reportará estabilizado, ano Duna 5403. Quebec, Kilo, frequência livre. Autorizado alinhar e decolar. Pistão 1-0, vento no 30 graus, 1-0 nós. Bola. Azul 4451, decolado aos 49, controle 1-208. 208, 4451, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4451, no perfil da EO. Azul 4451, contato radar, tudo para o 360, saída da EO. 360, saída da EO, Azul 4451. Romeia 48, rescisão 330, chame Recife na frequência 25.45, alternativa 2685. Recife 330, vai chamar Recife 1245, 2685, obrigado, até já. Utilizando no localizador o TRIP 5403. TRIP 5403, complete a aproximação final e torre 18.95. 18.95, obrigado. Controle de Salvador. Bom dia, o Xené 6140. Xené 6140, bom dia. Contato radar, subindo para 250, sai da PUCA. 250, sai da PUCA, Xené 6140. Boa possibilidade, vamos direto a Aracaju, você vê? Coordenar com o quando baixo. Agora sim, baixado e travado, TRIP 5403. TRIP 5403, tem livre pouso, pista 1-0, vento no 20, grau 099. 2-0, pouso 5403. Gente, pulso era 2521, vai manter a posição. Quatro, cinco, chame Recife, na frequência 1251, alternativa na 3325. 1251, 1325, alternado, 4451, bom dia. Era 2521, táxi via pista, reporte alinhado pronto, cabeceira 190. Ficou 403 no solo 56, livrar direita 1211. Boa. Direita 211, boa. É 6140, direto Maceió. Direto Maceió, né? 6140, grato. Tenente, o pulso era 2521, tem livre decolagem, pistão 90, vento 120 graus, uma dezena de nós. Né, 61140, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alternativa 2685. 2545, 2005, Xané, 6140. Era 2521, decolado aos 14 Zulu, controle 1208, voa. Controle, bom dia, Força Aérea 2521. Força Aérea 2521, bom dia, contato radar, número 330 na saída PUCA. Para 330 na PUCA, 2521.